A Missão de Cupido em Londres de Nova Inglaterra. Noa, setembro de 2007. Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uá. Certa vez, o Deus do Amor teve que deixar o reino da mitologia para fazer uma longa viagem e lançar a sua flecha a um coração feminino, solitário e desiludido, que vivia em uma região batizada com o nome de Londres da Nova Inglaterra e localizada na outra dimensão do planeta. Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uá. A missão de Cupido foi encomendada por um capoeira angola que lhe pediu ser discreto e reservado, implorando-lhe não revelar sobre nenhuma hipótese o nome da mulher a quem deveria disparar a sua flecha e contaminá-la com o vírus do amor secreto e proibido. Ao saber da viagem do filho, a própria Vênus, intrigada, queria conhecer a mulher que não fosse ela, merecedora de tamanha distinção, já que Cupido jamais havia recebido um pedido tão pessoal e direto, pois vivia divertindo-se com seu arco, direcionando indiscriminadamente suas flechas para qualquer direção, brincando como qualquer criança travessa. Sem dar importância a Vênus e mantendo a promessa feita ao capoeira, Cupido iniciou a sua viagem. Não havia ainda saído do seu reino quando conheceu e se enamorou de Psique, que foi incluído imediatamente no plano de viagem por ser uma menina discreta e indiferente aos motivos da travessia que ia fazer entre a mitologia e a outra dimensão do planeta. Psique era uma garotinha magra e bela que manteve a discreção, mesmo quando o próprio Cupido contou a ela que não sabia como realizar sua missão, porque não falava o idioma cacá utilizado pelos nativos de Londres da Nova Inglaterra, na outra dimensão do planeta. Mas Psique era mulher, e ao ouvir o nome da cidade, pensou imediatamente para si que a flecha de Cupido estava encomendada para Maria Tudor, uma rainha inglesa muito branca, feia e sem graça, esposa do rei Filipe, espanhol que vinha se apropriando ilegalmente de todas as terras do vale de Quimilville e de várias regiões da outra dimensão do planeta. Quando chegaram, encontraram o que se poderia chamar uma cidade virtual, por se tratar de uma vila com poucas casas, sem uma igreja, com escassa população dispersa. Perguntamos rapidamente por Maria Tudor, você atira sua flecha e voltamos ao reino da mitologia. Sugeriu Psique e aguardou ansiosa a resposta de Cupido. O Deus do Amor, no entanto, concentrado na sua missão, sequer prestou atenção às palavras da amada. Estava intrigado, observando que tanto a localização como o nome da cidade haviam sido modificados. A cidade tinha sido transferida de lugar e reerguida nos faldeus de Lambá, com o nome de São Fernando do Vale de Catamarca, onde o cacá havia sido substituído pelo quechua, idioma falado por grande parte da população nativa. Como misterioso é esse que dá tanta energia, que roda envolvente é essa. A confusão na cabeça de Cupido foi tanta que ele já não recordava com claridade o nome da garota a quem deveria tirar sua flecha. Em um esforço memorável, pensou em voz baixa. Não me lembro bem. Mas creio que é Gabriela, o nome da garota da encomenda. Mal terminou de pronunciar esse nome e, em um tom brincalhão, se dirigiu a Psique e sugeriu: você tem que me ajudar a encontrar uma garota chamada Gabriela. No ato, Psique o questionou, perguntando-lhe se tinha certeza de que era mesmo esse o nome da garota a quem deveria disparar sua flecha. Dissimulando sua dúvida, Cupido repetia baixinho várias vezes os nomes de Gabriela, Isabela, Rafaela. Se perguntava permanentemente, será que é Marcela ou Mariela? E continuava na sua dúvida, Não, creio que é Manuela. Pamela. Ah, já sei, Graciela. Não, não sei, não estou seguro. Acho que é Micaela, Estela. Não, Anabela. Foi interrompido e contagiado pelas gargalhadas de uma psique taxativa. Eu pensava que a flecha era para Maria Tudor. Eu pensava que a flecha era para Maria Tudor. As gargalhadas foram ambos procurar a inglesa branquela e sem graça e não viram, porque o amor tem sua origem no sentido da vista, que ali bem pertinho deles estava debruçado na janela uma garota singela de olhos tristes chamada Daniela. E o capoeira até hoje acredita que o Cupido realizou sua missão. Evita e rechaça a insistência de garotas pálidas e tontas, na esperança ansiosa de que o desejo do amor se manifeste e venha da outra dimensão do planeta.